Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o JCAM News, as notícias do portal do Jornal do Comércio, no jcam.com.br. Eu sou o Fred Novaes e trago aqui as notícias mais quentes do portal do Jornal do Comércio. E a produção de motocicletas em maio mostrou aí realmente essa retomada da atividade produtiva no polo industrial de Manaus. Depois do interrompimento aí entre os meses de março e abril, o mês de maio mostrou aí realmente uma pequena recuperação, mas que traz um alento aí para todo mundo que torce realmente para a recuperação da atividade industrial do polo industrial de Manaus. A informação da Abraciclo, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, é de que foram fabricados 14.609 motocicletas em maio. Isso aí realmente comparado com a produção de abril, que foi de 1.479, realmente mostra uma diferença comparativa muito grande. Mesmo sabendo, obviamente, que a comparação não pode ser feita com o mesmo mês do ano passado, quando não havia pandemia, não havia toda essa situação, que era muito diferente. Mas isso já traz realmente um alento para quem espera uma recuperação neste ano realmente que é prejudicado por conta da pandemia. Segundo o presidente do CIEM, Wilson Périco, é preciso observar o comportamento do mercado, uma vez não se sabe ao certo como é que estará o ânimo do consumidor neste período de recuperação, uma vez que ainda a questão do desemprego é muito grande e não se tem ainda uma certeza, uma estabilidade com relação à manutenção das vagas que ainda existem. Então, por conta disso, o consumo de bens industriais, geralmente de maior valor agregado, que são produzidos no polo, realmente eles correm o risco de estarem nessa insegurança que vive grande parte da população com relação à manutenção do emprego. Outra notícia direto do portal do Jornal do Comércio é que os shoppings devem ter faturamento comprometido no Dia dos Namorados. Os shoppings estão realmente vendo uma pequena recuperação com a abertura que já trouxe um alento, mas ainda o movimento ainda é muito pequeno. E os lojistas estimam uma queda de pelo menos 30% nas vendas em relação ao ano passado. Os planos ainda estão comprometidos por conta da pandemia e por conta principalmente também do cenário econômico que não traz ainda um estímulo muito grande para o consumo. Mas mesmo assim há uma expectativa positiva por parte dos lojistas com relação à recuperação econômica. E os shoppings também, aproveitando essas mudanças que a pandemia trouxe, também está oferecendo modalidades de alternativas de compra, né? Ainda o drive-thru funcionando, além de outros tipos de atendimentos, para facilitar o acesso do consumidor e diminuir o risco daqueles ainda que temem pela contaminação do novo coronavírus. Outra notícia direto do site jcam.com.br, que é o portal do Jornal do Comércio, é que o trabalho voluntário vem caindo no Amazonas. Esse é o levantamento feito pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua em 2009, que mostra essa diminuição das pessoas que abraçam voluntariado em suas horas vagas. A taxa de realização de trabalho voluntário no estado caiu de 6% para 5,8% entre 2016 e 2017 e voltou a encolher em 2018, 4,8% e 2009, 4,6%. Na capital, essa fatia também se reduziu de 6,6, 5,7, 3,9 e finalmente 3,6, que foi registrado no ano passado. Dos amazonenses que optaram pelo voluntariado, a maioria, 32%, realiza tarefas do gênero apenas eventualmente e sem frequência definida. Uma faixa um pouco menor, 30,8%, exercia a prática 4 ou mais vezes por mês, seguida por aqueles que faziam uma vez a cada 30 dias, que é 22,9% desse levantamento. E duas ou três ocasiões mensais, que era 14,4% do levantamento do IBGE. Então, essa é a pesquisa do IBGE dentro da PNAD, que mostra a diminuição do trabalho voluntário no Amazonas. O Outra notícia direta do site do Jornal do Comércio, jcm.com.br, mostra que as bancas de revista buscam sobrevivência no Estado. A situação está tão difícil que eles decidiram reivindicar à Prefeitura a isenção do alvará de funcionamento deste ano. Manaus conta hoje com aproximadamente 60 bancas de revistas e mais de 100 famílias dependem diretamente dessas atividades na capital. Uma das representantes do segmento de empreendedores de bancas de revista, Maria de Fátima Mascarenhas, diz que essa situação realmente está crítica. Segundo ela, a situação é caótica, com a paralisação que durou mais de 2 meses. E a expectativa dela é que de resolver essa questão diretamente com o próprio prefeito Arthur Neto. Ela tem uma banca de revista há 27 anos instalada na Avenida Joaquim Nabuco, em frente ao Hospital Doutor Fajardo. Direto também do site do Jornal do Comércio, outra notícia é que safra deve ser 4,5% menor no Amazonas em maio, aponta IBGE. O IBGE estima em sua previsão de maio que a safra agrícola 2019-2020 deve contabilizar uma produção de 1.787.040 toneladas, volume 4,59% abaixo do registrado na safra 2018-2019, que foi de 1.873.122 toneladas. A área de plantio e colheita, por outro lado, seguem empatadas com as apresentadas no período anterior. Carro-chefe do setor agrícola do estado, a mandioca ainda é o produto cuja taxa negativa puxa os números globais para baixo. Depois de bater recorde com alta de 58% na safra anterior, de 2018-2019, a expectativa agora é que a produção fique 6,90% abaixo desse patamar, não alcançando um total de 1.239.598 toneladas, segundo informações do IBGE. Na última safra, a produção foi de 1.331.531 toneladas. Eu sou Fred Novaes, direto para o JCM News, com as notícias diretas do portal do Jornal do Comércio.